Carisma e competência é com ele. DJ Duda Show. Porque o show é de vocês. DJ Duda, do CD, o DJ da galera. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Tudo que preciso é saber se um dia sua viagem no tempo acontece de verdade. Adeus, Xanira, vou calar a lira agora. Já é tempo e sem demora, é preciso que eu me vá. Por Deus, sorria, não me mate assim de pena. Lenço branco longe a cena, pra que eu possa caminhar. Eu vou levar por esta vida fora a dor que tem que te deixar agora. Mas volto um dia na alegria plena pra ver contigo do CD, o DJ da galera. Aí, DJ Duda, coloque esse povo da saudade pra dançar. Eu vou levar por esta vida fora a dor de ter que te deixar agora. Mas volto um dia pra que eu possa ir em paz.